Alfa Kilo, 43, 4 com a minha posição pro 40 galera 2, obrigado, boa. Boa noite, Gol, o Nuno Ratzeler se aproximando, pode estar, está pronto. Show, Nuno Ratzeler, autorizado alinhado e decolar. Pistão no zero, vento a centena, 4. Autorizado alinhado e decolar, Gol 11470. Alfa Juliette Romeu está autorizado a acionar o procedimento LSFC, fechando o zero, desce para 2 no 7, altímetro no 0 no 4, reporte estabilizado. Alfa Juliette Romeu. Nono 70 do 09, chama-no do 0, bom voo. 08, boa, bom dia. Salvador, bom dia, gol 1170. Gol 1170, bom dia, contato radar na decolagem. Pelo ver, saída da PUCA, transição VIPA, para o meio de voo 370. PUCA VIPA para 370, gol 1170. Salvador para São Gonçalo, nível 370, veio o Pesulo 10, decola pista no zero, curva à esquerda, saída PUCA, transição VIPA, controle no 20.8, transponder 5563. Felizardo São Gonçalo, 370, Pesulo 10, decola da 10, curva à esquerda, na PUCA, transição VIPA, 208-5563, transponder, 098 para o posto de estacionamento. Felizardo, tinha um plano para o táxi. Autorizado, vou dar uma vez. 098 para o táxi, 72 a bordo, Maceió, 3 horas. Se autorizado, Índia Alfa até o ponto espera, no ponto espera, chame torre 1195, ajuste de ótimo, 2094. Comi 14, ele me táxi até o ponto espera da 10, 2895, 2090. Então, boa noite. Ação de identificação das suas vias, chegada à Mária. Para o meu voo 050, ajuste aqui na trama 014. Esse é o tráfico 1000 com 1014. E agora 228, poderia voar para a base de Tapa? Autorizado, voa direto de Tapa, o gol 1228. Muito obrigado. Salvador, boa noite, 1098, ponto de espera da 10, pronto. Positivo, já estamos vendo a presente, propõe mudança de regra para seguir o no 7. Regra de voo, estou mais cancelado aos 0315, terça, para o número 500 pés, terminal de altimetro no 0 no 4, vai ter a visual com o no 7. Vai fazer aqui, amigo. Salvador, boa noite, terceiro, pode voar de parque. Agora. Na escuta. 970, chama agora o centro Recife em 125, decimal 45, alterne 120, decimal 85, solicite e direto ao mesmo tempo. 255, obrigado, boa noite. Salvador, é o passarelo 2228. Podia coordenar com o Cid Recife, prova direto de Vitória Conquista? Aguardo. Aguardando. Salvador, muito boa noite. Papatango Romeu Tango, quente da Bravo, transporte de cima. Papatango Romeu Tango, controle Salvador. Aciona identificação. Manter condições visuais ao tempo para Salvador no 04. Está sobrevivendo o Safari Costa Golfo. Atrás conhecido no setor informar. Aeroporto 40 milhas de Salvador. Está mantendo a identificação com o 34 no meu tambor. Vai reportar 40 milhas. Correto. Registrando no 7, de Alfa Gillette Romeu. Chama agora a turma 118, decimal 95. Oi, muito boa noite, de Papa Romeu, Alfa Gillette Romeu. Ok, boa noite. Seu prossegue para 17, não é isso? Está visual? Afirmativa, ele está no 17. Ok, reporte na base, baixado travado, Alfa Gillette Romeu. Alfa Gillette Romeu. Autorizado, direto pouco. Obrigado. É o destino, meu tambor. Ela para o Romeu Tango, você separa o tubo com esse tráfego para a pista no 7. Mantendo separação visual com o solo. Altimetro no 0 no 4. Comi 14 para o seu tirar. Vai ao meu tambor. Passarei 2228, chamo agora o centro Recife. 126, decimal 0, alternio 128, decimal 8, tem um bom voo. 260, 288, boa noite. Voo 1228, está autorizado a final do procedimento ILS, que se adiciona 0, desce para 2 em pé, Alto Metrô no 0 no 4, reporte estabilizado. 7, gol no 228, descendo para 2000, com 14 para parar estabilizado. Fase final no 7, baixou e travou. Alta Juliette, Romeu. Todos autorizados, pista no 7, o vento 120 graus, 05 nós, ajuste ótimo, metrô no 0 no 4, Papa Romeu, Alto Juliette, Romeu. Romeu. Usando o autorizado backtrack, é estacionando parte de quase sequência, luz boa. Muito bom. Centro 098, chama agora o centro Recife 125, decimal 45, alterno 126, decimal 85. 245, 285, gol no 098, bom dia. Alô. Foi Papa Romeu Tango, faz ajuste na navegação para ingresso no corredor Interlagos, reporte visual com a pista no 7. Sim, reportando, autorizaria direto ao rotatório, Romeu Tango? Autorizado, direto ao rotatório, Papa Tango Romeu Tango. Direto ao rotatório, Romeu Tango, direto. Voo 1228 estabilizado em Alente. Voo 1228, chama agora a torre 18, decimal 95. 1-1-8-95, voo 1228, tem uma boa noite. Controle, voo 1972. Voo 1972, controle, Salvador, você não tem questão. Deixa a chegada a Mário para o mês de voo 050, ajuste a altimetro do motor no 4. Volo 972, descendo 050, via chegada Mari. Sente da informação, Bravo, ponto só de Guarapu de Duna. Ela tem chegada número 2 na aproximação, o Gol 1972, temos tráfego prioridade, tráfego no Edevac e prosseguindo para pouso, pista no 7. Sente, aguardando o Volo 972. 172, reduz a velocidade 2309. Voo 972, 2309. Taxi Juliette, Bono 228. Bono 228, ingresso Taxi Juliette, portão 7. Juliette para 07, Bono 228. Gol 1972, para 3 em 10, altimetro 9, 0, 4. Gol 1972, para 3, meu pai, 14. Visão com o cabo Romeu Tango. Tango Romeu Tango, chama agora por 1, 9, 5. Torre, 129, sem grato, toda mais, Tango. Tango. Boa noite, meu Tango Gol, só um visual com o campo. Vento, uma centena com 4 nós. Já tá visual com o campo, Romeu Tango. Visual com a pista no 7? Afirmativo. Avistado pouso autorizado, pista no 7. Vento, uma centena, 4 nós. Livre, pouso na frente, Romeu Tango. Vai para qual parte o 10? Após o pouso, vai para baixo. Autorizado, track, atrás. Após o pouso autorizado, backtrack para baixo, Romeu Tango. No 972, está autorizado o final do procedimento LFC, puxando 0, você para 2 no 10, altímetro no 0 no 4, reponto estabilizado, reduz a velocidade 1 no 8, 0 no 9. Voa 972 para 2, meu pé, no final estabilizado da S3 a 1 no 0, com 2, 1 no 0 no 9. Excelente redução, 1 no 8, 0 no 9, reponto estabilizado. 1 no 8, 0 no 9. Mike Eco Juliette, controle Salvador, boa noite. Mantenha condições lá, ajuste na avaliação para ingresso apoio do Caixa Pego. Deixa para o Instituto Circuito de Tráfego em Salvador, no ideal descida, mantendo separação visual com o sol, altímetro em Salvador, no 014. Caixa Pego Veracruz enterrado, você pode estar passando através de Veracruz. Final do ano 7, mas já travou, né, meu amor? Romeu 10, GLF, X-Ray da 10, voo 1, 9, 7, 8. Agora a torre 1, 8, decimal 9, 5, é bom posto. Obrigado. 2, Salvador, voo 1972. 1972 avistado, vento a centena, 62 de nós, pelo outro lado, pista na zero. Voo 1972. Solo 4, a estação da frequência livre na Bata, boa noite. Muito grato. É o Jada? Mano, abraço, Jada. Oi, Jada, abração. Autorizado, Papa Romeu Mike, Eco Juliette. 972, Zona Foxtrot, na sua escuta. Zona 972, táxi via Alfa, reporte na sua Juliette. Alfa, reporte na sua Juliette, 972. Juliette, vou 972. 2, ingresso Juliette, portão 10. Juliette, portão 10, 972. Mike Eco Juliette. Meu Mike Eco Juliette, se tiver condições, vou ir direto a SEASA, no ciclo rotatório, e reportar o comando, certo? Hotel Papa, o controle Salvador. A cena de identificação está autorizada a chegar na Mare. Ajuste de altímetro no 0 no 4, pista para o medidor de voo 050. A presença foi para o outro estado. 050 estado, o índio Hotel Papa. Então 3170, boa noite, achando de identificação. Procedimento é o ZLS X-Way, mas está sendo solicitado que tem as condições de trás, será autorizado isso, o TAN 3170. Agora está 10 vezes a rotatória visual com a pista. Só falando, meu Mike, é que o Juliette chamou agora a turma 198, 9, 5, 1, bom pulo. Obrigado, bom trabalho aí, senhor. Salvador, boa noite, só tá Romeu, Bolt, com a Prado. Tá Romeu, Golfo, controle Salvador. A cena de identificação dessa via chegada a mão para o nível de voo 060, ajuste de altimetro no 0 no 4. Viamã para o 060, no 014, Romeu Golfo. Mike Eco Juliette, ponto autoridade fixa no 7, 090 graus, 059. Mike Eco Juliette, vai reportar no sol. Controle, o Índio da Papá está atingindo 5.000, pode ir para o Papá Romeu, Índio, até o Papá, pista para 3.10, altímetro 0 no 4. 3.10 no 0 no 4, Papá. Aí que é com o Juliette, com o Félix, falou 02, 01807 da pista, lista C, Papá.